Bumbum especialista, Juninho da 10. Fala as coisas, 2019. Eita, vai ficar ZP. A visão de mora, vocês sabem bem. A palavra vale o tiro, porque nós é o trem. Nós não rende pro sistema, vai peidar pra quem? Eu nunca andei na linha, mesmo sendo trem. Porque a visão é uma só pra aqueles que não gostam. Falador fala de nós, mas fala pelas costas. Pode ouvir o papo reto, vagabundo trem. Sabe que nós joga fora, o bloco é sem lei. A vacilação tá aí, vacila quem quiser. A cobrança é severa pra homem e mulher. Nós é o certo pelo certo, nós é organizado. Se tenta pegar o Juninho, vai ficar enguiçado. Aqui é o certo pelo certo, nós é organizado. Mas se tenta peitar o bobo, vai chuva de aço. Vai chuva de aço, vai chuva de aço. Abraça o papo, papo não te abraçar. Tá passando nada, nem formiga camuflada. Acho que é o trem. Ah, Só pra confirmar. A visão do mora, você sabe bem. A palavra vale um tiro, porque nós é o trem. Oi, nós não rende pro sistema, vai peidar pra quem? Nós nunca andou na linha, mesmo sendo trem. A visão é uma só pra aqueles que não gostam. Falador fala de nós, mas fala pelas costas. Só de escutar o papo reto, teu montão já treme. Sabe que nós joga fora, o bloco é sem leme. Vacilação tá aí, vacila quem quiser. A cobrança é severa pra homem ou mulher. Aqui é o certo pelo certo, nós é organizado. Mas se tenta peitar o bobo, vai ficar pegado. Nós é o certo pelo certo, nós é organizado. Se tenta pegar o Juninho, vai ficar enguiçado. Aquelas coisas. Valeu, Juninho! Acho que é o trem.